Declaro aberta a sessão extraordinária do dia 19 de julho de 2010. Solicito o vereador Edilson Vaz para fazer a leitura do texto bíblico. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo 6, versículo 22 a 27. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 29/6/2010. Ata número 22. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 22ª sessão plenária. Ao 29º dia do mês de junho de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara; Olga Stoski, primeiro secretário; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Agnaldo Bujanski de Jesus; Adelir Castilho Maldani; Fabrício Duarte Olouca; Ângelo Américo Branco Chimim e Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico. Em seguida, o vereador Agnaldo solicitou a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 22/2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal alienar bem imóvel integrante do patrimônio público e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimento número 124 dos vereadores Edilson Vaz e Dirceu Agostinho Bassani. Requerimento número 125 do vereador Carijó. Requerimento número 126-127 do vereador Carijó. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando serviço com reta escavadeira para fazer uma fossa na leitaria da propriedade do senhor Carlinhos, no distrito de Vila Nova. O senhor presidente colocou em votação a inclusão do projeto de lei número 22/2010 na ordem do dia, que foi aprovada. Após deferiu os requerimentos e anunciou esse expediente do plenário, sendo utilizado pela vereadora Aguinaldo, que teceu o comentário sobre a pessoa do senhor Adilson Cardoso na cooperativa do transporte de estudantes e da licitação vencida por uma empresa onde ele é o administrador. Anunciou novas obras que serão assinadas em Curitiba pelo prefeito e do repasse de aproximadamente 3 milhões ao município. Ângelo Américo Branco Chimim anunciou falando que o Código de Trânsito é nacional e deve ser respeitado e que vai continuar fiscalizando. Na rádio, vários transportadores confirmaram que transportam 11 alunos quando possuem somente 8 cintos de segurança em seus veículos. Perguntou quantos estudantes caem e ninguém toma conhecimento. Desafiou o repasse ao repórter Juscelino Veloso a fazer uma reportagem para verificar como está funcionando o transporte escolar em Pitanga. E se nada de errado foi encontrado, ele fará uma retratação pública. Mas se tiver, vai denunciar. Que não foi ele quem questionou a licitação da ponte do Rio do Meio, mas que vai fiscalizar, já que está feito com dinheiro público. Adelir Castilho Maldani comentou que sempre existiu polêmica sobre o transporte escolar e voltou a questionar o problema ao transportar o aluno especial junto aos demais. Desceu o comentário da construção da ponte sobre o Rio Bonito e dos seus requerimentos feitos ao Executivo. Fabrício Duarte Lugo comentou da melhora no transporte escolar ocorrido no município, que o transporte escolar estadual não devia ser feito pelo município, que a Amocentro exige aos prefeitos para que cobrem ajuda aos municípios que aos alunos dos colégios estaduais. Antônio Dirdelari parabenizou o time de futsal de Pitanga pela vitória ocorrida em São João do Ivaí. Agradeceu ao deputado Moacir Micheleto pela emenda parlamentar de 126 mil, feita com a comunidade Quarteirão Aparecida. Comentou a falta da ponte sobre o Rio do Meio. Relatou que analisou o projeto e a documentação da licitação em que a empresa Cardoso foi vencedora. Descreveu sua preocupação com o êxodo rural, que continua acontecendo, à espera que, através dos projetos, consigam segurar a população no município. Manifestou sua preocupação com os produtores, que não estão conseguindo honrar seus empréstimos juntas financeiras. Edilson Vaz parabenizou o time do futsal e a cooperativa do transporte escolar. Em seguida, o senhor presidente... anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 12/2010, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2012 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação ao projeto de lei ordinária, número 21/2010, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522/2009, plano plurianual e número 1553/2009, lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 22/2010 autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel integrante ao patrimônio público e dar outras providências. Aprovado por unanimidade de voto. O projeto é também a dispensa da segunda votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 5/2010 altera os anexos 1, 2, 3 da lei complementar número 5/2007, que dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas do município de Pitanga, aprovado por unanimidade de votos. O projeto é também a dispensa e também dispensa a segunda votação. Passou seu pequeno expediente de explicações pessoais, sendo usado pelo vereador Adilson Emeco. O senhor presidente encerrou a sessão às 21h12, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia 3 de agosto, em horário regimental. Passo da liberdade em 29 de junho de 2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 240/2010 do gabinete, solicitando a convocação da sessão extraordinária para a tramitação dos seguintes projetos de lei número 23/2010, 24/2010, 25 e 26/2010. Proposituras protocoladas. Projeto de lei número 23/2010, da autoria do Executivo Municipal. Revisão e alteração dos anexos da lei número 1522/2009 do Plano Plurianual e do anexo de metas e prioridades da lei número 523/2009 de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 24/2010, de autoria do Executivo Municipal. Altera valores nas ações dentro do plano plurianual e da lei da diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. Projeto de lei número 25/2010, de autoria do Executivo Municipal. Abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro, que é o financeiro de 2010, altera as leis número 522/2009, plano plurianual e 1523/2010, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Projeto de Lei nº 26/2010, de autoria do Executivo Municipal. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 522/2009, plano plurianual e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Essas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Suspendo a sessão por 10 minutos para que as comissões apresentem seus aparecer. 10 minutos, senhor vereador.